Música de peso. Abertura de mais um Música de Peso, Rock Tonight, a música que constitui uma das quatro músicas que constitui o EP, Heavy Metal Machine, de Dan Swann, Mikael Åkerfeldt, Anders Nordi e Peter Lindgren, ambos ex-elementos do Zoped, do Shrek Zoped. Um EP, então, como eu disse, homenagem às bandas de metal dos anos 80. A seguir vamos ficar com uma banda que vai estar em Portugal no próximo dia 23 de Abril, SWR Barroselas Metal Fest, a 11ª edição. Se fala dos Enslaved, que vão ser cabeças cartazes no segundo dia 25, peço desculpa, enganei-me, dia 24, 25 e 26 de Abril, assim é. Os Enslaved vão estar então no Barroselos Metal Fest com nomes como Brujeria, Knut, Cronos, Rotten Sounds, Carnal Forge e entre portugueses como os Filho Inigrante, o Infernal e os Namek. Vamos então ficar com Isa, a música que dá nome ao álbum, também Isa, de 2004. We are all crying. foram então os Enslaved, com não uma como estava a pensar no início, mas sim com duas músicas, Isa e Return to Yggdrasil. De seguida vamos ficar com uma banda portuguesa que tem estado em altas não só cá em Portugal, mas também em toda a Europa. Já apareceu por 3 vezes na revista de metal Terrorizer. Estou a falar dos Before the Rain, que neste momento estão na editora Major Label Industries, também ela muito recente. Vamos ficar agora com uma música do álbum que se intitula One Day Less. A música chama-se You, My Ruin. Yeah. foram os Before the Rain com You My Ruin, extraído de One Day Less. Os Before the Rain praticam um doom metal que já lhes valeu comparações aos My Dying Bride e valeu-lhes a produção em estúdio com Thomas Eberger, que já trabalhou com Catatonia, Hope at Daylight Eyes e também com os portugueses Process of Guilt. Decida-se se agora tivermos os portugueses que estão a começar, ou vamos ter agora os suecos que já andam na cena há muito, muito tempo. Falo então dos Catatonia. Vamos aqui ficar com a música Black Erotica, retirada de um dos primeiros EPs que está compilado em Brave Yesterdays, uma compilação de 7 EPs, dos 7 primeiros EPs dos Catatonia. Este foi retirado, este então é retirado de Dance of the December Souls. Thank you. do metal a marcar presença aqui em música de peso, primeiro com os Before the Rain, os portugueses Before the Rain, e agora os Catatonia, uma recordação de 1994. O Jonas Rensk, que agora é o vocalista, na altura tinha acabado de entrar para a banda, acumulava funções de baterista também, a par das de vocalista. Pronto, fica assim aqui a marca, a passagem, que não vai ser a última, muito certamente, tudo do metal pela música de peso. A seguir vamos ficar com os Down, que são mais conhecidos provavelmente do grande público por serem a banda de Philip Anselmo, o ex-vocalista dos Pantera, que, como se sabe, depois do final trágico da banda, depois de Dimebag Darrell ter sido morto enquanto atuava, Philip Anselmo não demorou muito tempo até formar uma nova banda. E os Down são uma delas, além do Superjoint Ritual, formou os Down e, entretanto, vão estar cá em Portugal este ano, dia 27 de Abril, no Coliseu, um concerto também a não perder. E aqui, retirado do seu último álbum, Tree Over the Under, Beneath the Tides, os Down. Foram os Down a marcar também passagem aqui pelo Música de Peso, Vinny the Tides, o registro de retirada então de Over the Under de 2007, o último álbum dos Down, a não perder o concerto também no Coliseu de Lisboa, dia 27 de Abril. A seguir vamos ficar com os australianos Zoroaster, foram uma das grandes surpresas também de 2007, com o seu segundo álbum de originais, Dog Magic, assim é, e Terminal e Charge é a música retirada do álbum para tocar aqui no Música de Peso. os Zoroaster e Terminally Charged, retirado então de Dog Magic, os Zoroaster a mostrarem aqui o seu Doom Metal com alguns elementos de sludge e às vezes até de alguns drones, fantástico, também um álbum muito bom, como eu já tinha dito, uma grande surpresa para 2007. O álbum que tinha, que saiu quase no final, saiu no segundo semestre, saiu em setembro, creio, sim, exatamente, dia 11 de setembro, portanto, foi uma surpresa, qualquer coisa a fechar o ano, e vale mesmo a pena dar uma escutada. A seguir vamos ficar com os Burst, estes senhores que vêm da Suécia, já tocaram com o Zoped, já fizeram uma tour com o Zoped já em 2002, não estou em erro, e vamos ficar aqui com uma música chamada Crystal Asunder, retirada do álbum Prey on Life de 2003. Metalcore dos Burst, aqui na música de peso, Crystal Asunder foi a música para relembrar os Burst, precisamente, que lançaram o último álbum de originais em 2006, penso que estão agora a compor um álbum para sair alguns ainda este ano. A banda que segue são os franceses de Old Dead Tree, que vão estar em Portugal no Lagoa Burning Life Festival, o tal festival metal de grande nível internacional que vai ocorrer cá em Portugal. Um grande motivo de orgulho, a minha parte também com o Barroselos Metal Fest. The Old Dead Tree, então, música retirada do último álbum de originais já de 2007, The Waterfields, a música chama-se Dive. Dive Use the Old Dead Tree. Bem, por hoje já não há mais tempo, não há tempo para mais. Vamos ficar com Bork Nagari for Element Synchronicity do álbum Element. Vai ser a música que fecha então esta música de peso deste domingo. Fiquem então com a música, não saiam daí até a música acabar e estaremos de volta com certeza para a semana. Boas audições durante a semana. Fiquem então com os Bork Nagari.